Para dar vida às suas ideias e materializar os seus sonhos, você precisa experimentar. Por isso, o UniBH tem estrutura completa para que você viva os desafios da sua profissão e faça a diferença na comunidade desde o início do curso. Conte com várias opções de financiamento e tudo o que é preciso para mostrar o seu aprendizado e transformar o seu futuro. Transferência e nova graduação. Inscreva-se em unibh.br/transferência. UniBH e você. Juntos, transformamos realidades.